filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Efésios 1, 2, 3. Quem não honra sua coroa não é digno de reinar. Ela te deu tanto amor que mudou o teu ser. Nem parceiro, nem champanhe, nem algum valor do mundo pode superar este amor. Escomedido, imensurável, divino, sincero amor. Verdadeiro, leal e seguro abrigo. Basta só um abraço dela pra se dissipar o perigo. Mãe não é só quem põe no mundo, nem mesmo quem dá comida. Mãe de verdade, irmão, é aquela que te entrega a vida. Você recém-nascido, maus olhos abrindo, rosto todo enrugado, ela já te achava lindo. Capaz de entrar no fogo, de se afundar nas águas, de trabalhar em dobro, de ser sua empregada, de entregar tudo que tem, de lutar contra o que vem, de se anular na vida e se fazer refém, de sair no tapa contra qualquer tipo de ameaça. Mãe é mãe, irmão, não importa o que ela faça. Às vezes você sai à noite pra dar um rolé com a nega, ela não consegue dormir enquanto você não chega. Preocupada contigo, sua oração só tem um alvo: traga meu filho pra casa, meu Senhor, são e salvo. Me sinto incapaz de escrever por ser tão inexprimível, mas sinto amor pra fazer menção de um sentimento incrível. A vida nos traz surpresa, até pros reis da favela. O filho chora, a mãe não vê, só quando se afasta dela. Ah, como seria bom se ela não adoecesse, não se machucasse, não findasse, não morresse. Já pensou nos casos esses dos irmãos que não tem mãe? O dia das mães chegou, você não tem quem te acompanhe. Você já chegou em casa e a convidou pra uma oração, enquanto você fecha os olhos segurando aquela mão. Pequena, o estratagema de Deus pra sua vida, te ensinando a ser um homem, andar de cabeça erguida. Noites mal dormidas, fraldas, esquentar comida, roupa bem passada, na estrada, enfrentando a vida. Cada lido um obstáculo, sua vida um espetáculo, suas lindas mãos erguidas e orações no tabernáculo. Então reflita nisso, pra depois se responder: se não fosse aquela mocinha, quem seria você? Veja quanta gente aqui. Se não fosse ela, nada disso iria existir. Nem pique pega, nem bola, nem historinha pra dormir, nem merendinha na escola, nem musiquinha pra ouvir, nem pipa, nem boneca, nem molecada sapeca, nem pique esconde com bonde Nescau quente na caneca, nem fliperama, pião, um single corte bolado, nem amigos, nem primos, nem famílias, aliados, namorados, avós, nem netinhos, nem nós, nem ninguém, nem no mundo mágico de Oz. Irmão, eu vou parar por aqui, porque sem ela seria cinza existir. Do vermelho do mercúrio, metiolate incolor, mas só ela tem o beijo que faz passar a dor. Eu pergunto, será que a terra suportaria somente os pais? É, ia dar correria. Sua mãe está contigo, onde quer que ela esteja. Jesus Cristo está com ela, abençoando a igreja. Os amigos de Jesus fugiram, quem diria, aos pés da cruz junto com Jesus, Maria. Pra quem sempre quis ver anjo e sua fidelidade, sempre esteve ao seu lado pra te dar felicidade. Às vezes Deus escolhe uma rosa e leva pra imensidão, mas as raízes ficam fincadas em nosso coração. Enfim, é só pra você pensar: quem não honra a coroa não é digno de reinar. Quem não honra sua coroa não é digno de reinar. Ela te deu tanto amor que mudou o teu ser. sua coroa, pra saber o verdadeiro valor que ela tem. Dê valor à sua coroa enquanto você a tem. Pois quem não honra a sua coroa, não é digno de reinar.